calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Saudades tenho da casinha branca, dos tempos de criança que lá vivi. Hoje caí de velhinha, casinha branca. Com ela caem as paredes do meu coração. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho de ti. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho de ti. Hoje ao entrar de novo na velha casinha, as lágrimas lavam o meu rosto ao contemplar. Pelo chão sobras de velas davam luz às noites, sem portas e sem janelas, que triste está. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho de ti. Ai, que saudades, saudades que nós temos de ti. É aqui a música de Zé Mário, Casinha Branca. E desde já, um muito bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez na Rádio Arco-Íris, no 96.2. Tivemos aqui o Cantar do Galo com o Sr. Fortes, muito obrigado. Agora continua o programa de Telefone Toca. Desde já sejam bem-vindos, um ótimo domingo para si e a boa companhia somos nós com a música portuguesa. Fique connosco. Neste domingo, dia 17 de dezembro de 2023, desejo um ótimo domingo a vocês todos, a 8 dias da Consoada. Sim, de hoje a 8 já é o dia da Consoada, e portanto desejamos um feliz Natal para todos aqueles que já vão de férias durante esta semana. Nós estaremos aqui ainda domingo próximo para desejar um bom Natal, mas para aqueles que vão de férias, então um feliz Natal para si. Ficamos aqui com a boa música Jorge Ferreira, Carro Preto. Então vamos lá subir para o carro de Jorge Ferreira e ficar connosco na nossa companhia até às 12h30. Este programa Você pode escolher a sua música e, por que não, mandar uma mensagem a um amigo, a um familiar, a uma pessoa que faça simplesmente anos. Para isso, há só um número de telefone: 02-38-43-48-00. Faz favor. A antena é sua. Jorge Ferreira, ele queria ir embora, mas ele voltou. Ele está aqui novamente com o seu carro preto. Ele não queria acabar de cantar o carro preto, mas eu fiz pressão e ele voltou. Como é bom ouvir a voz de Jorge Ferreira neste grande êxito do Carro Preto. Ela chama-se Cláudia Pascoal. Ela representou Portugal na Eurovisão há uns anos atrás e ela tem esta música que eu gosto, Maria, Nasci Maria. Mas para Maria nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Maria, tantas vozes que nos gritam o que a mulher tem que ser. Honrada, casada, amada, mal acaba de nascer. Até quero ser ressolha, até quero ser honrada. Não me tirem já a vida, quem me dera até tringalha. Oh mãe, o que posso eu ser? Nasci Maria, nasci mulher. Maria,

coração. Grande Jorge Ferreira aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Ele que em breve também vai estar aqui em Orleans num grande show. Mas não sei, haremos brevemente. Agora temos a anunciar que o 3 de fevereiro de 2024 vai estar presente o grande Zé Amar ao vivo com os seus músicos na sala de festas de Montição. Então desde já você já pode adquirir os seus bilhetes para a entrada e se os comprar antecipadamente só vai pagar 15€. E se for o dia mesmo pagará 20€. Portanto, faça a compra dos seus bilhetes para ir ao grande espetáculo de Zé Amaro, o 3 de fevereiro na sala de festas de Montição. Ele estará com todos os seus músicos ao vivo. E justamente, agora vamos ouvir Zé Amaro ao vivo no Super Arena, Super Arena, um grande show que ele deu em 2021. Vamos ouvir. E é ao vivo, se faz favor. O baile vai correndo solto a noite inteira. Começa cedo e não tem hora pra acabar. Gente dançando só pelo prazer da dança. E outros só pelo prazer de se abraçar. O povo todo se diverte nesta festa, vai até o outro dia clarear. E já chegou a certo passo nesta dança, quem não chegou a certo passo para chegar assim. Ai, ai, ai, ai, ai, a madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai, ai, ai, a madrugada que passou não volta mais. E as vossas palmas em cima, em cima, em cima. Ha!

Vai mais uma! Ele agarrado na cintura dela, a noite inteira no cantinho dela, rosto colado no ouvido é bom, é a rainha e o rei do samba. Ele agarrado na cintura dela, a noite inteira no cantinho dela, rosto colado no ouvido é bom, é a rainha e o rei do samba. Ele agarrado na cintura dela, a noite inteira no cantinho dela, rosto colado no ouvido é bom. A maior parte das pessoas que estão cá dentro conhecem aquilo que eu gosto de cantar. Eu gosto muito de cantar a alegria, gosto muito de cantar a natureza, mas gosto muito de escrever e cantar o amor, é ou não é? E o amor, quando não é correspondido, é verdadeiramente sofrido, é ou não é? Então vai, utilizem esta canção que eu escrevi para vocês. Assim, vem em cima, em cima. Quero ver e ficar a contemplar. Hoje só quero entender, lá no fundo perceber, por quem vivo a chorar. Quero que saiba por um segundo deste amor maior do mundo que eu tenho para lhe dar. Levo os meus óculos escuros para nesse momento duro ela não me vê chorar. Vocês bem alto assim, vá! Sofro demais. Não vivo em paz. Pois o tempo que passou não vou. Pois o tempo que passou não volta mais. Alô, gente maravilhosa, cadê o bracinho em cima, em cima? Hey! Agora vai ficar bem bonito, toda a gente a cantar assim. Vai! Sofro demais. Não vivo em paz. Pois o tempo que passou não volta mais. Agora quero que você venha alto assim. Vai, vai. Muito obrigado! Ai, é assim, assim, a música de Zé Mário. Zé Mário é o que vai estar connosco o 3 de fevereiro. Aonde? Na sala de festas de Monticiol. Ao vivo com os seus músicos. E agora vamos ouvir Malhão do Beijo ao vivo. We'll be right back. baixo não há perigo. Virou! Então aqui estivemos com o Zé Mário ao vivo no Super Boca Arena. Isto já foi em 2021, portanto ele vai estar presente o 3 de fevereiro de 2024 na Sala de Festas de Montição, num grande show ao vivo com seus músicos. E a entrada são 15 euros para as pessoas que a comprarem antecipadamente. Portanto, se quiser adquirir o bilhete para este espetáculo, pode fazê-lo desde já. Pode telefonar aqui para a Rádio Arco-Íris ou então simplesmente ir no site da Rádio Arco-Íris e terá todas as informações. Nós agora ouçam então como é que vai ser este grande espetáculo. No chão, tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço. Oui. Et c'est le samedi 3 février 2024. Radio Arc-en-Ciel organise son bal des amoureux au bal de Namourache. Pour la première fois sur Orléans, Zé Amaro et son orchestre venu du Portugal. La première partie sera assurée par DJ Mocker. Vente des billets en pré-vente à 15 euros dans les locaux de Radio Arc-en-Ciel ou au 07 60 18 65 41 ou bien au 02 38 43 50 0. Prix du billet sur place, 20 euros. Enfants de moins de 10 ans, gratuit. Réservez vite et venez nous rendre visite le samedi 3 février. Ouverture des festivités à partir de 20h avec un service snacking sur place. Le 3 février à la salle de Montição à Saint-Jean-de-Blanc, le grand Zé Amaro et son orchestre, venu du Portugal. Et DJ Mock nous fera danser au départ, mais aussi à la fin. Reste avec nous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Então já sabe, 3 de fevereiro, não falte. Adquira o seu bilhete. Os lugares vão ser limitados. E é uma boa prenda de Natal, porque não? Hein? Agora continuamos com o nosso programa musical. Vamos ouvir Rui Bandeira. Tudo a dançar, é isso mesmo, vamos lá, é isso que nós queremos, a boa disposição, alegria, alegria, meu povo. Vamos todos dançar, vamos lá, com o Rui Bandeira. Vou sair, não consigo parar o que estou a sentir, vou querer dançar até o dia nascer, vida boa é para viver e chega mais. Tudo canta a melodia sem sair do tom. Quem não sabe, para me divertir. Vou querer dançar até o dia nascer. Vida boa é para viver. E chega a meia da noite, DJ, aumenta o som. Tudo canta a melodia sem sair do tom. Quem não sabe, sinto uma vontade louca para dançar. Ninguém consegue parar. Quero ver as mãos no ar. Tudo a dançar. Quero ver essas mãos aonde? No telefone, para fazer o 0238-43-48-00, para fazer a sua dedicatória. Agora vem o perfume de quem? Dos Calema. Eles trazem-nos um perfume africano. Vamos lá. É como se eu não valesse aquela noite a dois. Ninguém chega tão bem, ninguém faz como tu. Chega, manda mensagem. Responda aos meus áudios. Ao menos se inventar. E diz que me ligas depois. Sozinha não esquentar. Minha cama foi feita para dois. E quando chega a hora que a vontade aperta, eu vou, meu amor, te procurar. Beijo, beijo, beijo. Carlos Calema trouxeram-nos este perfume africano. Agora vamos ao perfume que a samba, perfume brasileiro, mas é com as bombocas. Vamos lá. Uma sambinha com as bombocas, hein? Que melhor do que isso não podia ser. Vamos lá ouvir e apreciar. Meu coração não vai. Não aguento viver sem ti. Mas quando tu vens ter comigo, a vida tem logo outra cor. A noite transforma-se em dia. É uma alegria se estamos os dois. O samba transforma-se em salsa. Ai, o mundo para com o nosso amor. Gostaram deste samba das bombocas, hein? Certamente mais uma música para você poder dançar, meter na sua playlist do primeiro ano para poder dançar. Agora vem Luís Gomes. Ama outra vez. Eu aqui a dar o melhor de mim e tua aventura. Um atrás de outra e tu atrás dele é uma tortura. Estou cansado de estar toda a vida. Nada, nada, não sabia de ti. Estou sofrendo por ele, eu sufriendo por ti, Dios mío, que lo que era. Yo te loco por darte lo mejor de mí, pero tú ni te enteras. Detrás de otra, tú detrás de él, aquí nadie coopera. Tenemos que hacer la cosa, estamos sufriendo de la manera. Y si no eres tu amor, que mate. Si no eres tu amor, que no va. Tú tienes que querer a otra persona. Y si no eres tu amor, que mate. Si no eres tu amor, que no va. Tú tienes que querer a otra persona. Ya, mira, mira, mira, mira, mami, ya he sufrido. Então aqui estamos com Luís Gomes. Luís Gomes com este novo tema. Espero que esteja a ser do vosso agrado. E on a aquele cão em linha. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Thiago. Thiago, très bien. Une voix toute jeune, t'as quel âge? 7 ans, très bien. Et tu veux faire une dédicace, c'est ça? Oui. Alors l'antenne est à toi, vas-y. Pour mamie Lulu. Mamie Julie, oui. Maman et papa. Très bien. Et frère et l'autre qui s'appelle Pablo. Et moi j'ai 4 ans et je m'appelle Sergio. Ah bah, super. Et t'as déjà choisi, t'as déjà écrit au Père Noël? Oui. Et t'as commandé quoi au Père Noël? Et j'ai commandé un garage de dinosaures et une voiture qui demandait des polices. Oh là là, super. J'espère que tu as été sage toute l'année pour avoir... Oui, j'ai été sage toute l'année. Ah bah super. Et Thiago, dans ma chambre, il a fait un gros bâton. Ah bah très bien. En tout cas, c'est bien agréable d'écouter... Maman a rangé. Oui. C'est super d'écouter des voix à l'antenne comme ça, des voix jeunes. C'est super. On vous souhaite un très bon dimanche et un bon Noël. Merci. Et vous écoutez Radio Arc-en-Ciel alors? Oui. Bon dimanche. Bon dimanche à vous. Merci. Nous, on aime bien Radio Arc-en-Ciel. C'est super. Nous aussi, on vous aime bien, les auditeurs. Merci. Un bon Noël à vous. Merci, bon Noël à vous aussi. Merci. Bon Noël à vous aussi et vous aime. Merci. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Maria Joana, aqui não é boa versão, mas nós vamos então ouvir a boa versão de Maria Joana, mais agradável que esta. Porque a saudade aperta o meu peito.

gente fez. Coração pirou de vez. Tá, tá, com saudade da minha ex. Tá, com saudade da minha ex. Das loucuras que a gente fez. Tô com saudade dela, do abraço dela. Vou falar com ela pra gente se encontrar. Vai ser daquele jeito, vou fazer direito. Vou na casa dela, que é hoje que eu vou lá. Meu coração pirou de vez. Tá, tá, com saudade da minha ex. Tá, tá, com saudade da minha ex. Das loucuras que a gente fez. Coração pirou de vez. Tá, tá, com saudade da minha ex. Tá, tá, com saudade da minha ex. Das loucuras que a gente fez. Aqui estamos com o forró, isto dá mesmo vontade de dançar, hein? Vejam lá. E temos uma pessoa em linha, olá, muito bom dia. Bom dia. Olha, qual é o seu nome? E certamente queria deixar uma mensagem. Sim, era para os meus netinhos, que se chamam Tiago, Sérgio, e o último, que faz um mês hoje, chama Pablo. Muito da bem, parte, uma família bem recheada, hein? Sim, obrigado. E era então para desejar um bom domingo e sobretudo um bom aniversário. Joyeux anniversaire à Pablo. Je vais parler un petit peu en portugais parce que ils apprennent un petit peu chez mamie, mais ouais, sinon ils parlent français la plupart des temps. J'ai ça à la maison. Voilà. Donc joyeux anniversaire à mon petit Pablo qui est à moi et un gros bisou à Thiago et à Sergio et ainsi qu'à ma fille et mon gendre. Je leur souhaite un bon dimanche et puis à tout le monde aussi, de bonnes fêtes de fin d'année. Et oui, ça approche à grands pas, hein. C'est ça, ça approche. On a déjà commencé à faire les courses, tout ça, les cadeaux. Oui, bah il faut. Enfin, les commander au Père Noël, hein. Oui, c'est bien. Ça. Maintenant, ça fait beaucoup de choses à commander au Père Noël. Hein. Ah, oui. Il a une grande hôte. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup et un bon dimanche et merci pour être là tous les dimanches. Ça nous fait chaud au cœur d'entendre toutes ces belles chansons. Ben c'est vous les auditeurs qui nous font en sorte que nous soyons là tous les dimanches, hein, et tous les jours de la semaine. Il y a des animateurs et c'est les auditeurs qui font en sorte qu'on soit là aussi. C'est vrai. Merci à vous et bon dimanche et gros bisous à mes petits enfants. Merci, le message est bien passé. On vous souhaite aussi un très bon dimanche à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel, bien entendu. Merci, à bientôt. Allez, au revoir. Tenho coisas lindas para te contar. Num mundo moderno, tudo conta. A magia que eu quero partilhar. Eu prometo nunca te desapontar. Junto ao teu amor ao que é meu, junto ao meu amor e faz-me teu. Amor

ai, cada um faz o seu pedido ao Pai Natal, não é? Cada um faz o que quiser e depois o Pai Natal traz ou não traz. Então agora sim vamos ouvir uma canção de Natal onde está Kim Barreiros, Augusto Canário, Sons do Minho. É Natal, vamos celebrar. Sim, brevemente é Natal. Eu desejo que neste Natal haja paz e amor. E peço neste Natal um mundo melhor. Um mundo de paz e alegria e magia no ar. Que os sinos toquem melodias belas de encantar. Que reine paz no coração, sem dor nem rancor. Ai, eu quero que todos os dias sejam sempre Natal. Seu para o mundo salvar. É Natal, melodia e harmonia em todas as direções. É Natal, fé e amor todos os corações. Em Belém nasceu Deus menino. Com sorrisos e abraços fraternos a compartilhar. Que reine a paz no coração, sem dor nem rancor. Ai, eu quero que todos os dias sejam sempre Natal. Para o mundo salvar. É Natal, melodia e harmonia em todas as direções. É Natal, fé e amor em todos os corações. Natal é Natal, 2 a 8 já é o dia da Consolada, portanto vamos festejar Natal. Natal, a festa da família. Agora vem Marco Paulo, Ágata e Zé Mar. Aquece os corações, vem a todos amar. É Natal, um sorriso sincero, um abraço fraterno, onde todos se amam e semeiam amor. Traz a nós ilusões de infância, faz o homem criança e amar sem rancor. É Natal, paz na terra e amor. É Natal,

Natal para todo o mundo. É isso, os votos sinceros aqui da Rádio Arco-Íris. Para você que vai já esta semana de férias a passar Natal, sei lá, noutra cidade aqui em França, ou que vai simplesmente ver os seus familiares a Portugal, para si desejamos uma boa, boa viagem. Então continuamos com Noite Branca, grande sucesso dos Anjos. Noite Branca, sou da Rádio Arco-Íris no 96.2. É o programa do Telefone Toca que lhe está fazendo companhia. Resta-nos apenas 30 minutos para estar aqui para ouvir mais música portuguesa e, portanto, vocês podem pedir para isso só o número de telefone 0238 43 48 00. É esse o número de telefone que você pode fazer para dedicar uma música ou simplesmente para nos dizer como é o seu Natal. Se é um Natal em família, o que é que representa Natal, Se vai à missa da meia-noite beijar o menino Jesus, era isso as tradições? Quais são as suas tradições de Natal? Continuamos com música e desta vez quem vai ser? Vai ser simplesmente Tradição de Ouro. Sim, vocês conhecem bem, porque eles estiveram aqui na nossa grande festa dos Santos Populares e eles vão nos interpretar a canção É Natal Outra Vez. Sim, é Natal Outra Vez. Aquela noite especial, espalhar o seu encanto, árvore bem enfeitada, com um presépio ao seu lado, é espírito natalício, tem um sapatinho pendurado. É Natal outra vez, pega o doce e vem festejar. É Natal outra vez, com um sorriso, amor para o ar. É Natal outra vez, pega o doce e vem festejar. Natal outra vez, com um sorriso, amor para o ar. Tocam os sinos lá fora, este ano não é diferente. É Natal para toda a gente, com amor no coração, um abraço fraternal, com um sorriso no rosto, a todos um feliz Natal. É Natal outra vez, pega no doce e vem festejar. É Natal outra vez, com um sorriso, amor para o ar. É Natal outra vez, sim, já é 2 a 8, já é o dia da Consoada, portanto já é Natal. Então diga-nos como é o seu Natal. Se vai, se fez o presépio em casa, se é tradição fazer o presépio ou só fazer o pinheiro de Natal. Quais são as suas tradições? Se vai à missa da meia-noite beijar o menino Jesus ou se simplesmente à meia-noite abre os presentes. Em primeiro não havia Pai Natal, havia sim menino Jesus. Justamente, o que conta é ver sorriso e amor no ar. É uma noite mágica, noite de Natal, e nós aqui na Rádio Arco-Íris desejamos a todos uma feliz noite de Natal. E Natal havia de ser todos os dias, não é? Havia de ser como uma Cinderela. Esta Cinderela de Carlos Paião. A ver muita esperança, muito amor. Ela tem cabelos louros, ele tem tesouros para repartir. Numa outra brincadeira, passa o mesmo à beira, sempre sem falar. Uns olhares envergonhados e são namorados sem ninguém pensar. Foram juntos no outro dia, como por magia, no autocarro em pé. Ele lá lhe disse: medo, o meu nome é Pedro e o teu qual é? Ela corou um pouquinho e respondeu baixinho: sou a Cinderela. Quando a noite o envolveu, ele adormeceu e sonhou com ela. Vai dar jeito pra viver o teu primário. deixar mistério. Já o fez andar na lua, no meio da rua, e a chover a sério. Ela, quando lá o viu, encharcado e frio, quase o abraçou. Com a cara assim molhada, ninguém deu por nada, ele até chorou. Fazem muitos planos e dividem a merenda, tal como uma prenda que se dá nos anos. E num desses bons momentos houve sentimentos a falar por si. Ele pegou na mão dela, sabes, Cinderela, eu gosto de ti. Aqui estivemos com Carlos Paião, Cinderela, e agora temos uma pessoa em linha que vocês conhecem muito bem e ela certamente vai nos falar de Natal, não é? Olá, bom dia. Olá, muito bom dia. Como se chama? Já conheceram esta voz, uma voz já conhecida ao sábado de manhã, claro que sim, do programa que Portugal no Coração, e a tua questão estava-me aqui a roer por dentro, assim, olha, vou responder eu. Então, como é o teu Natal? Enfim, apesar de, como fiz muitas vezes, aquela pessoa principal, infelizmente, faleceu, e no primeiro ano a pessoa diz sempre, não fazemos. Mas sim, temos que continuar a fazer, temos que continuar a fazer e a crescer aquela magia de Natal. Eu digo muitas vezes aos mais novos, aos filhotes da casa, dizemos sempre que a magia de Natal somos nós adultos de crer. Então continuamos na tradição de Natal. Quando os miúdos eram mais pequeninos, íamos à missa de Natal, íamos à missa da meia-noite, não é? Claro, que era para que depois, ao chegar a casa, o Pai Natal, o Menino Jesus, já tinha passado, porque assim, aquela magia, porque ele passa enquanto a pessoa vai à missa, e eu passava entretanto e enchia a casinha de prendinhas. A nível do presépio, continuamos a fazer aquela tradição de Portugal, continuamos a fazer o presépio, ir ao musgo, la mousse. No Zambujo, o pinheiro tem que ser autêntico, verdadeiro, tem que cheirar a Natal, tem que cheirar a pinheirinho de casa, e gostamos de criar aquela magia de Natal, de reunir a família, aqueles que podem estar presentes, e é o mais importante. Porque Natal é a festa da família, não é? É isso. Aqueles que estão mais longe, temos um pensamento muito grande perante eles, temos família longe e há sempre aquela chamada após a meia-noite, após que o Pai Natal tenha passado. Nós, na nossa família, abrimos as prendinhas após a meia-noite, logo que o Pai Natal tenha passado, e não esperámos pelo 25 porque os nossos miúdos não têm paciência para esperar, então tem que ser no 24 à noite. Portanto, uma noite passada em família, onde há os presentes, mas o principal é conviver com a família, porque Natal é a noite da família. É isso mesmo, a noite da família, a tradição é reunir, é falar à mesa, cantar e contar anedotas daqueles mais antigos, que é muito importante, e acho que é bom continuarmos. E se havia magia de Natal de antes, é nós agora que continuar a manter esta magia de Natal. Passar essa tradição para os nossos filhos e netos agora, não é? É isso. Pôr na mesa aquelas coisinhas boas, as filhosas. Justamente, o que é que pôs na mesa o dia de Natal? O que é que pôs agora na mesa as mesmas coisas que quando tu eras criança e os teus pais metiam na mesa? É a mesma tradição ou é diferente? Tentamos que seja sempre a mesma, porque apesar de os como é que eu ia dizer... Os nossos filhos têm casal francês, os casais deles são humildes franceses, e tentamos perpetuar a nossa tradição, e eles no dia a seguir perpetuam eles a deles. Então o bacalhau cozido, apesar de serem franceses, comem o bacalhau cozido, as batatas e a hortaliça, e no dia a seguir são eles que escolhem, são eles que fazem madame de churros na boca. Muito bem, então as boas tradições é claro, assim a tradição. Mas nós tentamos guardar na nossa tradição bem portuguesa. Porque... como é bom partilhar aqui as nossas tradições à antena, e era bom que os nossos ouvintes também partilhassem. Claro, agora eu fui a primeira, agora são todos os ouvintes agora a continuar atrás de mim, e desde já deixo aqui o convite que para a semana. Vai ser mesmo o fim de semana de Natal, e então convido já a Tino Leonel e todas as pessoas passarem tanto no meu programa como no teu. Não sei se vais poder fazer o teu, e eu pessoalmente sábado de manhã vou estar aí. Eu já tenho, já tenho um convidado que ele já se convidou durante a manhã, Nathalie Manu. Il a dit qu'il viendrait dimanche matin animer avec nous pour que ça soit plus vivant. Qu'on emmène un peu de magie à nos auditeurs aussi, hein. On est là pour ça. Alors, on va faire comme ça. Tu fais un tour chez moi et moi je fais un tour chez toi. Ça marche. Deixa aqui então a minha mensagem de Natal para todos, um santo e feliz Natal para todas as famílias, e que aproveitam ao máximo, apesar da doença, apesar daquele familiar importante faltar nesta noite de Natal, mas temos que continuar, e a vida assim. Beijo grande, abraço. Igualmente, um grande abraço para ti e toda a tua família, e que Natal seja todos os dias, não é? É isso mesmo. Tchauzinho, obrigada. Tchauzinho. aqui estivemos com uma voz que infelizmente já não está connosco, mas está sempre presente aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, Roberto Leal. E continuamos. E esta música é especialmente de um ouvinte que nos ligou agora. Um ouvinte que queria a receita das folhosas. E eu disse-lhe para telefonar sábado de manhã e ele terá então a receita no programa da Cristina. Portanto, porque ela é que falou nas folhosas. E agora o senhor Humberto dedica esta música especialmente para a senhora Rosa do Teatro, uma fidel ouvinte que infelizmente já não está connosco, mas que ele recordou e que ele disse que era uma segunda mãe. Aqui fica a música. Porque tu sentes tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste? Diz-me, fala tudo, por favor. Como um ferrado, um vagabundo, um pobre coitado, onde chegava tens matado o nosso amor. Que mal te fizer, para tu depois de me tirar a vida, tu queres ver crucificado ainda, não te chegava a dor que o teu adeus deixou. Não entendo porque me desprezas e de mim te afastas, como se eu fosse um pedindo sim. Porque tu sentes tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste? Diz-me, fala tudo, por favor. Que mal te fizer para me tratares assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado, ao te chegava tens matado o nosso amor. Que mal te fizer para tu depois de me tirares a vida, me queres ver crucificado ainda, ao te chegava a dor que o teu adeus deixou. Leandro, que mal te fizeu. Aqui um dos grandes sucessos deste artista. E agora vem um artista que tem uma voz inconfundível. Ele chama-se Roberto Carlos. Alô. Diga logo de uma vez o que você quer de mim. Não me torture mais. Não me faça mais sofrer, insistindo em me dizer que pensa em mim demais. Quando você fica só e precisa ouvir a voz de quem te ama, não suporta a solidão.

que no dia não chegou para conquistar seu coração. Pedi-lhe, mas ela disse não. Got no reason to put myself apart. If you hear my words, you see, I say with all my heart. Eu não quero que te entregues em vão, que te possam ferir o coração. Fly with you. Earth was down below us, the sky was over you. Tem cuidado com o céu e a sua imensidão. Não te iludas com essa paixão. Ao ferir o coração. Yesterday I dreamed that I went to walk with you. We went up the mountain and tried to touch the blue. Escuta, meu amigo, o sol irá brilhar. O segredo é deixar o coração falar. Got no reason. Eu não quero put myself apart. If you hear my words, you see, I sing with all my heart. Eu não quero, got no reason, que te entregues em vão, que te possam ferir o coração. As long as you don't break my heart in two, que te possam ferir. E assim chegámos ao ponto final do programa do Telefone Toca. Mais uma vez, foi um imenso prazer estar aqui na vossa companhia. Tenho a desejar umas boas festas para aqueles que já vão de férias e que não vão poder ouvir a Rádio Arco-Íris durante a semana. Portanto, Feliz Natal e um bom Ano Novo. Portanto, chegámos à reta final, ao ponto final mesmo. E foi com esta música, é com esta música que eu me quero despedir de vocês e marcar encontro então para a semana próxima. Zé Amar, Meu Coração Cobaia. Espero que tenham passado uma agradável manhã na nossa companhia. Para mim, mais uma vez, foi um imenso prazer estar aqui com a vossa companhia, com os vossos telefonemas, que são sempre agradáveis, e com as vossas mensagens de coragem. Muito obrigado. Feliz domingo para si. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a boca no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Meu coração é de cowboy apaixonado. Meu coração bate sempre acompanhado. Eu sou cowboy e country é a minha paixão. Viola ao peito e amor no coração. Eu sou cowboy e o meu jeito é envolvente. Entro no baile de um jeito diferente. Laço a menina e a coisa fica quente. Se ela não gosta ou é doida ou está doente. Levanta o braço, bate com a boca no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a boca no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Meu coração bate sempre acompanhado. Eu sou cowboy e country é a minha paixão. Viola ao peito.

não consigo.